estava garantida. Hoje vês que afinal me vais perder. Já não há mais nada que possas dizer. Já ouvi de tudo, mas estou decidida a não voltar para ti. Já não há mais nada que possas dizer. Tiveste o teu tempo, mas achaste que eu estaria sempre. 2 da Antena Web. Batom

raparigas lá no meio do arraial que o pezinho é dar a dar. Na noite de São João há sempre muita emoção com a banda a tocar. Rapazes e raparigas lá no meio do arraial que o pezinho é dar a dar. No arraial da minha terra é uma alegria, uma alegria, uma alegria. Acompanhado com churrasquinho, com pão caseiro e uma garrafa de vinho. No arraial da minha terra é uma alegria, uma alegria, uma alegria. Acompanhado com churrasquinho, com pão caseiro e uma garrafa de vinho. Uma aldeia tão pequena, toda a gente canta e dança, se festeja o São João. Minha terra que é Fernando, bem perto de Felgueiras, é terra de tradição. Uma aldeia tão pequena, toda a gente canta e dança, se festeja o São João. No arraial da minha terra, é uma alegria, uma alegria, uma alegria. Acompanhado com churrasquinho, com pão caseiro e uma garrafa de vinho. No arraial da minha terra é uma alegria, uma alegria, uma alegria. Acompanhado com churrasquinho, com pão caseiro e uma garrafa de vinho. Arraial da minha terra é uma alegria, uma alegria, uma alegria. Acompanhado com churrasquinho, com pão caseiro e uma garrafa de vinho. No arraial da minha terra é uma alegria, uma alegria, uma alegria. Acompanhado com churrasquinho, com pão caseiro e uma garrafa de vinho. Com pão caseiro e uma garrafa de vinho. Com pão caseiro e uma garrafa de vinho. Canal 2. Thank you. Fugiam da chuva. frio da sela do forte, do lado norte, por sobre o rio. Por sobre o rio, do lado norte, a mão acena, por Helena. Do lado do sul do rio, a negra pena, por Helena. A rua deitado, jaz vazio e frio, o corpo apagado de Helena. Salgado rio de pranto, jorrando entre mágoa e mágoa, e uma cidade de espanto, no perfilado recorte, espelhado no fundo d'água, para o Tejo à beira morte de Helena, e à beira sela do forte, onde ainda a mão acena. Do lado do sul do rio, a rua deitado, jaz vazio e frio, o grito em vida amordaçado, no corpo delgado de Helena. Não dá no gradeado, é por nossa condição. Gente de foice e arado, homens do cais pescadores, mais os que como nós são, nos escritórios e fábricas, dia a dia os construtores dos dias desta nação. É por nós que a mão acena, da beira morte de Helena, contra a mão que nos condena. Para que a morte de Helena não venha a ser nossa sorte, ao sul e ao norte a mão acena, fechando o punho, ao sul e ao norte. Salgado rio de pranto, jorrando entre mágoa e mágoa, e uma cidade de espanto, no perfilado recorte, espalhado no fundo d'água, para o Tejo à beira morte de Helena, e à beira sela do forte, onde agora um punho acena. Do frio da sela do forte, do lado norte, por sobre o rio, por sobre o rio, do lado norte, a mão acena, por Helena. Para que a morte de Helena não venha a ser nossa sorte, ao sul e ao norte, a mão acena, fechando o punho, ao sul e ao norte. escrevendo. Escrevo, leio, penso, passei neste mundo de seis passos e o mar a bater ao fundo. Forte por si.